Boa tarde, 4113, mantenha o ponto de espera. 5627, decolada 00, controle 119.8, bom voo. 119.8, obrigado. Gente, 8 a bordo, altímetro no 0, no 2, livre o taxi, chama para ingresso. Achei, travou, passaria 2231. 2231 no livre, pouso na 1-0, vento 070 graus com 1-7 nós, altímetro 1-0, 1-2. 1012, gente. Ingresso repartilhado e pronto. Quebec Serra na escuta? Vai ter mais algum voo para Morro hoje, dos senhores? Enter. Decolado A104, controle 119.8, bom voo. 198, obrigado. Solo Santos, 315, para o feedback da transmissão 9. Autorizado, chama o táxi. Autorizado, chama o táxi, 315. 17, decolagem, azul 41, no Tênis. Segue. Alô, Manu, boa tarde, vem pra... Mandou, boa tarde, o Xané 6314 na ponte 5, centro de informação, Victor, copia Petrolina, se dispõe. 6314, na guarda COP, 2012. Fala, bateria 223, ano livrando a sua escuta. 231, repórter antes da Juliette. Passar antes, Juliette. Bruno 3, decolado ao 06, controle 119 decimal 8, bom voo. 198, obrigado, boa. Mantenha a tita direta do gestor. Manterá. Tem um 36 já aprovado, só instante número 2. Sem problema, o 36 aceitamos. Boa tarde, gol 1075. 1075, boa tarde, reparte externo. Vamos ali. Externo, baixar travado, gol no 075. 075, que repouso não no 0, vento no 00 graus, com no 59, altímetro no 0, no 2. Cadê o repouso na 10, no 075? Tava para Mato... Marte, é isso? Guariacop, eu ajuste 10 no 2, informe participante. Para o táxi, eu tô 3155, tem 181 a bordo, com 4 horas e 5 alternas, galera. 3155, 155, livre taxi, pátio Índia, Alfa, espera 1895, 1012, Bovier. Pátio Índia, Alfa, ponte espera da 10, 1895, com 1012, TAM 3155. 2231, na ponte do TAM, remota 14. Ponte do TAM, remota 14, 2231. Machina 6314, pronto, copy. Afirmativo. Salvador Petrolina, nível 340. A rota Pesu 20, pista no zero, curva esquerda, Momo, transição Flock, controle 119.8, transponder 5571. Petrolina 340, apenas Pesu 20, decola da 10, primeira esquerda, Momo Flock 198, 5571, obrigado. Pronto para cópia. Pronto, 4317. Autorizado com 5360, rota para o Lomo Rei, pista 10, curva direita, Tael, Leda, Bridge. Tael, Leda, aperto posição, Bridge. Controle 119.8, transponda 5003, pista 3217. Afirmativo. 360 com fins, a Upazulu no meia rota. Pista no zero, curva direita da El Leda Bridge. Controle 119.8, transponder 5003, 5003. Ok, agora cuidado ao claro, 360. Upazulu 10 até Bridge, Upazulu no meia até Bridge. Boa compra. Transponder, portal 10, chame pronto para puxa. Papa Romeu, Charlie Bravo, copo. Rodo Marte, nível 400, via Opera Zulu no meia. Após conforme nota do plano, pista 7, curva direita da El Leda Bridge. Controle 119.8, transponder 5554, Romeu, Charlie Bravo. Noite, linha decola da 10, vento 100 graus, cono 5 nós. Confirme. Livre ingresso, a partilhada e pronto. 75. Boa tarde, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Mantenha a posição alinhada. Uno noite decolado, Uno 3, controle 119.8, bom voo. 19.8, boa tarde, obrigado. Salvador, da 3155, ponte espera pronto. 3155, ali mantém no zero. Ali mantém no zero, da 3155. 280 com fins, autorizado no nível 360, rota toda no meia. Pista no zero, curva direita, da El Leda Bridge, controle 119.8, transponda 5001, 5000. Autorizado para com 360, roda do plano, primeira aerovia, Pesu 190, decola da 190, primeira curva direita da El Leda Bridge, controle 1199, sinal 8, acena 5001. Correto, portão 62, deixando pronto. Camarão. 1075, próxima bateria. 075, portão 9. 5 a linha, decola da 10, vento 090 graus, como 4 nosso. A linha decola da 10, tá 3155. Fox, por solicitação do controle, vai aguardar a saída da aeronave na outra pista, estimado de mais 3 minutos. Decolada 1196, controle 1198, bom voo. Controle 1198, boa tarde, 3155. Salvador Tower, good afternoon, Azul 6918. Alter marker, landing gear down, in locker. Good afternoon, Azul 6918, clear to land runway 10 and 080 degrees with 14 knots, QNH 1012. Clear to land, runway 10, Azul liberado, está aguardando sua aeronave na final da 10. Fox, livre decolar da 17, atenta à esteira de turbulência, vento 080 graus com 13 nós. Niner 18 on the ground at 20, vacate to the right, ground 121, decimal Niner. Confirm. Right to intersection and 121, decimal Niner. Thank you. Charlie Fox decolado aos 20, controle 119, decimal 8, bom voo. 19, decimal 8, grato. Underground, good afternoon, Azul 6918. 6918, taxi via Alpha, report before taxi to Juliet. Contact via Alpha, report to Juliet. 6518. 6918. Guardião 01, boa tarde, prossiga. Ao pouso. Gente, decola de imediato. Decolar da 17, vento 090 graus com 15 nós, altímetro no 012. Zulu, prossiga. Tá no pátio 3, vai pro pátio da... Torre 35487, boa tarde. Boa tarde, 5487, continue a aproximação, aguarde autorização para pouso. Canal 6214. Before Juliet, Azul 6918. Taxi via Juliet, 2108, Azul 6918. Confirm via Juliet, engage 08, Azul 6918. O hotel Oscar Zulu não foi possível copiar, vai te do pátio 3 para que localidade? 39.8, grato, seu retorno. Instante a copa, hotel Oscar Zulu, o ajuste no 092. E aguarde a copa, 1012. 487, cheque o trem, livre pouso na 10, vento 090 graus com 1612 de nós, altímetro no 012. Gente, baixar e travado, pouso autorizado, 5487. Estão chamando o Congonha. Congonha 99, boa tarde, agora é a Copa 1012. Guardando com 1012, 1399. Ok, guarda a copa número 3, número 077. Guardando, 077. 6314, portão 5 autorizado, chame pra cá. Ali, 6314, pra top. Salvador Ground, Azul 6918. Go ahead. We don't have a master here, sir. Stand by the mesh, Azul 6918. Affirmative, standing by. Oscar Zulu, cópia. Autorizado Salvador, Grupo Zulu, praia do Forte, 500 pés, pistão no zero, curva a decolada 1 no zero, do pátio 3 com proa norte, em coordenação 14-18-95, controle 19-801 no zero, Oscar Zulu. Pista baixar trabalho. 21925, vento 090 graus com 12 nós, altímetro 1012, livre pouso 10. P2, ajuste, tem livre pouso 10 igual 1925. E do pátio 3, vai chamar a torre 1895 para acionamento da decolagem. O hotel Oscar Zulu. 5487, alfa, pelo pátio 3. Acionamento, chame pronto para decolagem. 6314, está com 132 a bordo, 3 horas de 16 de autonomia, com alternado de... 6314, táxi em frente, pátio ideal, ponto espera 1895, ajuste no 012, goleiro. Em frente, alfa, 225, obrigado, boa semana. No 925, pronto para a cópia. Voo no 925, pronto, cópia. No 077, copia. Autorizado Salvador Galeão, nível 360, rota ao Zulu 10. Pista no zero, curva direita da Euleda Bridge, controle 1120, decimal 119, decimal 8, transponder 5011, voo no 077. Correto, portão 2, chame pronto. Chegou para a decolagem, Oscar Zulu. Azul. Ah, somos sim, operador de Singer aqui, tá vendo?